aguarde para o pushback 8868. Salvador Ground, good evening, American 5, Echo Victor. Go ahead. Yes, request permission to tow aircraft from apron position 7 to gate 10. Over 3, just confirm, over 3 to gate 10 of apron 1. You say we are cleared to begin the towing procedure? You are in April 3 and you request to go to April 10 or April 1? No, go to the gate terminal position 10. Okay, but you are in April 3, just confirm? Yeah, April 7, position 7. Okay, stand by for something or two, okay? Stand by. Okay, stand by, American 5, Echo Victor. I'm a letter post 0-0, are you protected? I'm going 0-0, clear the text via April 1, Asia and Alpha on route for the runway 10, contact tower 18-195, QN8-1014. 0-1-4, 18-5, Echo 1. India and Bravo, Nossos avistados, QNH 1014, autorizado com uso pistão no zero, vento no 0 graus, 4 nós. Tem livre posição no zero, gol 1723 graus. 723, no solo as 43, libere próxima à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Paulo. Alfa, eu falo, vamos lá, você pode chegar aos 8 ou 0? No caso, 0-0, não é nada, ele é mais bem, eu não ia ouvir. Fala para o 8, ela é 1-0, você pode chegar aos 8. Zero, clear takeoff runway 10, ID 130 degrees, 06 knots. Posso take off runway 10, pessoal, 020. Alpha go down, American 5, Echo Victor. Go ahead, American 9. Yes, request permission to tow aircraft to position 10. Yes, we'd like to tow the aircraft from apron position 7 to the gate 10. Just confirm your apron. You are on what apron? Apron 1 or apron 3? Yes, go ahead. We're apron position 7. Okay, apron 3, position 7, okay? Okay. Okay, on apron 3, you cleared, standby, 25 minutes after I cleared your two pushback, okay? Standby a minute to start your 2, standby. Okay, standby, American 5, Echo Victor. Airborne at 46, contact Salvador Departure 119-135. 119-135, Azul 6908, check trem, autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 5 nós. Salvadora, Salama 258, estabilizada no ILS. 258, continua a aproximação, Telegram 014, cheque triângulo de pista livre. Agora. 899 após, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Suficiente para Natal, aguarde cópia. É 908, no solo 948, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Direita Alfa Juliette, portão 3, o azul é 908. Torre, boa noite, chegou o 868, ponto de espera pronto. 68, eu tenho ponto de espera. Não tem ponto de espera com o 868. Ela é 6258, o check trem, autorizado o pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Tá baixado e travado, 6258, livre pouso. 3098, não escuta? 098. Tá com a pista no solo, 1219? Tá, vamos lá. Siga no 098. Retorno 1, 9. Gol no 098. Programa 98 para Natal 370, prepare saída Cuca, transição de bar, aguarde de cópia. Aguarda, já está pronto para profissional. Gente, o Gol 098, após a aeronave da Azul, parque A no 03, a sua esquerda está livre, pushback no 02, aguardando cópia. Após a aeronave da Azul, parque A. Eu mandei pista 1-0. Sim, mas tem gol com 8-6. No solo ao segundo, primeira direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, 62, 58, vai chegar. Autorizamos a colagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Alpha Golden, American 5, Echo Victor. American clears the start year 2. Report for enter on April 1, American line. Cleared up until the entrance to April 1, American 5, Echo Victor. Tá 8, decolou ao 5-3, chama o controle agora em 1-9-3-5. 1935, boa noite, Mel. Câmara 8, pronto, cópia? 0-9-8, Sábado Natal, 370, nível autorizado, via Upper 1-0. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Sai da Cuca, transição de par. 1-1935 controle, 5073 o transponde. Será o 03. 0. Estamos indo o macho aqui, obrigado. Deixe volta, quando tá aí a 0. Obrigado, obrigado pra gente. 1098. Correto, senhor pushback, acionamento. Correção, eu chamei 4 táxis, o 098. Chama táxi. Manda o gate 5, é isso? Sim, o gate 5. Tá, pode ser, aqui não tem ninguém. Mexe. Agora 098 são de autonomia 0257, Flávio Fortaleza. Beleza, pessoas a bordo? 68. Gente, consegue táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1-18-95, general no 014, gol no 098. Índia Alfa, ponto de espera torre 295, gol 098. Alpha Go Ground, American 5, Echo Victor. Clear descent on April 1 to gate 10, American line. Clear to gate 10, American 5, Echo Victor. Salvador, eu sou 4062, uma boa noite, está estabilizado. 4062, continua a sua estimação, encosta no externo, baixado e travado. Cortarei baixado e travado, de certo. Corre, voa no 098, pode ficar no externo. Linha de cola separada? Linha de cola separada, está no 0, vento no 20 graus, 8 nós. Voo no 098. Linha de cola separada, já. Travado, 4062. Guarda em pista livre, azul 4062. Aproximação, cheque trem, agora de pista livre. Azul 4062, no solo 03, segue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, você vai ficar atento, sinalizador. Obrigado, boa noite, 4062. 172, cheque trem, autorizado por 10, vento 100 graus, 079. Vai estar aprovado, Pedro Pouso, 1976. Solo 07, direita, taxa via Alfa, Juliette, para o portão 8, mantendo a sua frequência. Direita Alfa, Juliette para o 8, direita para o 8, 9, 7, 7.